o artesanato do meu Recife. Mas parece o Márcio com a gente, coisa lá do Adidas, céu. Fala, São Judas, curtindo o retrô. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça e a velha Olinda, que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Será que tem moça aqui? Quando você for, meu cunhado Francisco aqui com a gente, curtindo o retrô também do Ilhabela. O gerente lá da Coca-Cola tá curtindo o retrô aqui, ó. Alô, Francisco! Essa Coca-Cola nunca chega em casa. Égua, cunhado. São na terra um pedaço do céu. Sente aí, ó! Sonha comigo e vem me contar. Olha, cunhado, eu só quero corona. Fica com a Coca-Cola pra ti. Que meu amor no teu sono me fez acordar. Lá vem o rei! Dorme, sonha comigo, mesmo acordada. Lembrando que eu sem você não sou nada. Andei pela vida esperando pra te amar. O parceiro Júnior aqui com a gente, curtindo o retrô. O Rafa também, o casal das marcantes. Em companhia da Suelen e o Joel aqui com a gente, obrigado. E o amor é castigo sem ter você. Meu parceiro Baby. Sonha. A primeira dama Lady também já tá chegando junto. Nada, pois eu sei que você só quer. Alô, Baby! Espera que a vida lhe traga esse amor. Nosso amor tem que ser assim, com você sempre pensando em mim. Não adianta a gente. Príncipe Negro. Não adianta insistir em fugir. Quem no amor procurar a razão vai no amor encontrar. Ai, Alexia dessa. E por isso eu insisto em falar. Vem me amar sem sofrer. Vem sonhar. Égua, sem tirar de dentro. Ai, ai, ai. Edielson. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus. E aí, orelha! Pra do Cabinho livrar da saga desse. Alô, Cabinho! Amor. Manda aquela gelada, aquela bem geladinha. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. Lá vem a Light. A vida, a morte. E é logo traz a Fabiola. Bora, Fabiola! Ah, mas agora que eu me libertei. Aí é cachorrona. Que o meu caminho eu mesmo traço. Bora, Vanessa! Quero voltar. Aqui tu late. Voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo. Aí, Deus, né, olha o cabinho aqui, só na raiva aqui, meu irmão. Você, o cabinho da lancha se botou, tá na água. Meu parceiro Canela pro Monte, o Dadinho aqui com a gente, Alohai, Paulinho, toda a galera do Guamá com a gente. Aquele broto bonito ia me abraçar. Bora, rebelde. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você acha. Hoje eu vou achar esse peixe, rebelde. Era um menino, mas fazia o papel. Olha aí, Vera. Do homem terrível, só pra ligar. Pega o endereço certo. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do... Meu amigo Júnior dos Caramelos, aqui com a gente. Contente, rapaz, o Júnior trouxe uma caixa de pirulito, rapaz. Vou te contar, hein, Júnior. E ainda tem gente pedindo aqui pirulito, olha. E ao chegar em tua casa... Acabou tudo, Júnior! Um beijo, um abraço, minha mão... E foi só do lapudo. Medo que o velho pudesse acordar. Só a Vanessa comeu logo dois. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava... Aí é gulosa. Só depois de casar. Meteu logo dois na boca. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito de chocolate com a gente abraçar. A mulher doce tá na área. Quem é sincero dá um grito aí. Se você brigar novamente, vou embora. Mas sou sabendo. Eu queria ouvir vocês agora. Eu não presto, mas eu te amo. Égua, que tem de homem sincero hoje aqui, meu irmão. E quem é sincero aí? Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Um fortíssimo Wagner. Eu não presto, Fabinho com a gente, Fabinho Show. Te amo. Dos polêmicos eu do Juru. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Edielson, todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não vale nada. Eu não presto, mas eu... Bora, Fábio da Pedreira! Eu não presto.

só desilusão eu encontrei. Príncipe Negro. Se você já não quer o meu amor, decida. Saudade! Será que o meu carinho, meu benzinho, nada representam pra você? Amigo Marcel com a gente. O homem do celular. O calor do homem dos tablets. Tá aqui curtindo o retrô. Obrigado, Marcel. Preciso de você, mas eu lhe quero ler aqui pra mim. Olha aqui até 5 da manhã. Qual é a sua? Na rua. Nosso parceiro Vando com a gente. O Vando da Empada. O Paulo com a gente também do lanche. Aí do Nenê tá curtindo o retrô. Obrigado. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Nosso amigo Banana, caçador de dote com a gente. O nosso imperador Rosano. Tá na área do Rosano. Já sei o que vou. Cadê o Sabia, hein? Cadê o Sabia? Não quero mais ver você. Quero ver tu e o Sabia lá. Fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. As ladronas da saudade, meu Deus do céu. Alô, as ladronas! Elas só roubam o coração. Quantas vezes o Júnior, Rafa, o casal marcante está aqui com a gente no retorno. Obrigado, Júnior. Deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lidar. Vocês vão dar. Alô, Betinho. Sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Só pra ver toda a gente falar. Alô, Rafa. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar. Fico com raiva de mim. Vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço. Cansaço, depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Pirata e conhece Alô Max. Já já tem meu parceiro Richard. Vai fazer uma participação aqui no Príncipe. Já já ele vai detonar. Príncipe Negro. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço, depois de tanto me amar. Vai, você vai ver de frente a saudade

Fernando. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Olha o segundo aí, Luana! Está cansada de saber o quê? Que eu te amo, que eu te amo. Yeah. É tão grande minha paixão. Casal Nilson, aqui com a gente, a Carol, aí do 40 Horas, nosso amigo Nildo, aí do Rio Preto, o casal Pop Head sempre com a gente no Retrô. Alô, Giovanni! Tá chegando o aniversário do Giovanni no Retrô! Sou louco por você. Eu tinha que adorava jerecar. E toma! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem. Fala assim, Edielson, tu vai meter o bagulho doido, meu irmão. Não, calma. Calma. 3, 2, 1, vai! Volta pra doido aí! Chegou, o som do povo, começou a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Joga a mãozinha pra cima! Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Só quem lembra! Pra dançar na festa dos fã-clubes, príncipe já vai tocar. Sete. É o Paulinho Lema, né, Paulinho? Alô, Fabiola! Fabiola está com a gente. É, ela fretou, foi uma lancha, minha irmã, e veio-se embora. Só que lembra. Só que lembra, vai! Amor, everybody. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Come on, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Come on, everybody, minha gente. E o Manetilson já tá na área com a gente. Da viagem, né? É muita onda. Esse é o retrô, meu irmão. Vou gritar pro mundo que eu te quero. Eu não vejo a hora de falar. Já faz muito tempo que eu te espero. Essa solidão vai me matar. Com você me sinto uma criança inocente a se envolver nesse fogo que nos incendeia. Quem sabe canta aí? Príncipe Negro. E Edielson, sei que esse som vai nos envolver. Príncipe Negro, vem me dar prazer. Prisioneira do teu ser, sei que é muito grande minha culpa. Não me conformo por não ter você. Essa emoção é muito forte, me enlouquece, perco o pudor. Vivo em delírios e loucuras, teu olhar me cega, meu amor. Vai! Com você me sinto uma criança inocente a se envolver nesse fogo que me... Só quem tá feliz, canta pra mim, vai. Canta aí. Príncipe Negro. Você, vai! Comanda. E eu, e eu, e eu, e eu. Bora dar um giro. Okay. DJ Edilson e Edielson. A galera que adorava detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson. Sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando. Quem é do Jurunas aí? Para a terra firme. Quem é da terra firme? Senhor, tô escutando. E quem é do Guamá? Só a galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da cremação. Quem é da cremação? Eu, Edis e Edias, meu irmão. Quem é do Príncipe Negro Retrô? Five, four, three, two, one. Negro. Fim de semana vou zoar, no Pop Dance vou estar, pensando em breve, você não vai querer voltar. Príncipe Negro Retrô. Essa casa vai te encantar. Alô, Richard! As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Pop Dance é que eu vou dançar. Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Da Retro! Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Meu amigo Richard, do Furacão Sonoro. Ah, pois essa vai detonar no retrô também aqui, ó. O foi anunciado, hein, gente? Aí já já chega os irmãos Edilson de Alça de novo. No Pop Dance vou estar, lançando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar, as melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Pop Dance é que eu vou dançar. DJ Richard! Beleza, gente, maravilha! Bom demais estar com todos vocês nessa festa maravilhosa! Nessa festa que é a primeira do ano, hein? A primeira do ano! Com chave de ouro! Hoje aqui no Ilha Bela, hein? Muito obrigado, o carinho de cada um de vocês, todos os fã-clubes, a todas as pessoas, a todos vocês que compartilharam, que postaram, que convidaram toda a galera para vir curtir essa primeira do ano junto com a gente aqui. Obrigado. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Eu queria de coração agradecer o carinho de cada um de vocês, tá legal? O povo pediu e ele chegou. Príncipe Negro Retrô é uma verdadeira viagem no mundo da saudade.